de ser. Questão de sensibilidade, entrando no ar, na Melodia FM Educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. Eu, Renato, Renato Tavolieri Filho, com vocês, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E para vocês que estão acompanhando a programação desta semana, nós estamos com música sacra e celebrando a Semana Santa. Para aqueles que não acompanharam, se quiserem ouvir os programas que já tivemos até agora, acessem a nossa página www.acasadapedra.com.br e lá no botão Questão de Sensibilidade vocês têm acesso a esse material e coisas extras que nós colocamos. Mas nesse primeiro momento do programa, vamos terminar com o que iniciamos ontem, quando apresentamos a primeira parte do Stabat Mater de Antonín Dvořák. Então, para vocês agora, a segunda parte. Thank you.

Morire. E assim tivemos, nessa sequência dedicada à Semana Santa, o Stabat Mater de Antonin Dvorak. E agora continuamos com o nosso roteiro, trazendo para vocês algo muito original, que é a obra, da obra do Carlo Gesualdo, um italiano que viveu em 1600, e essa composição específica é de 1611. Ele fez os responsórios, que é um gênero específico musical de liturgia, ou seja, de música sacra. E eles são cantados durante a missa. E esses especificamente foram feitos para o sábado da Semana Santa. E o Gesualdo é uma figura muito controversa, até na sua vida pessoal, e muito irreverente em alguns aspectos, e ele inovou muito nos gêneros em que ele compôs, o madrigal. Seus madrigais são muito conhecidos, e mesmo nos responsórios, como vocês vão poder sentir, ele é muito emocional. E também nesse gênero ele quebrou com alguns parâmetros, o que empresta a essas obras um toque não só original, mas com essa carga que acaba sendo transmitida para quem ouve. As vozes são muito bonitas e eu acredito que é um enriquecimento para a linha de obras dentro da música sacra que nós estamos trazendo e apresentando para vocês. Jesus. Oh. E assim tivemos, completando o nosso roteiro musical de hoje, celebrando a Semana Santa, de Carlo Gesualdo, os responsórios para o Sábado Santo. Um abraço para vocês e até amanhã.